Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó, agora pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta, em 107,9, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, a sua pedida radiofônica de todos os domingos de manhã. Mas, vamos nós com música neste domingo, nesta manhã. Vamos atender a cartinha que vem da cidade de Ribeirão Preto, que também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Quem nos escreve é ele, o nosso gentil ouvinte, senhor Jorge Moraes Neto. Pela vez primeira conosco, ele diz que todas as dicas aqui enfocadas são maravilhosas. E também manda um abraço para toda a equipe de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Obrigado, amigo, o nosso gentil ouvinte, que participa pela vez primeira da cidade de Ribeirão Preto, Sr. Jorge Moraes Neto. Ele gostaria de ouvir, em belíssimo arranjo, da saudosa portuguesinha Carmen Miranda, do Zequinha de Abril, que nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, Tico Tico Bá, Carlos Galhardo, rei da valsa. Carlos Galhardo, conosco, em arranjo muito bonito também, para esta composição que fez sucesso no Carnaval de 42, do frasão Nós Queremos Uma Valsa. Ainda atendendo a missiva que veio de Ribeirão Preto, assinada pelo nosso gentil ouvinte, Sr. Jorge Moraes Neto, Nelson Gonçalves defende em arranjo do Zacarias, do Davi Nasser, em homenagem ao Rei da Voz, a composição que tem como título Francisco Alves. Tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico esse aqui se alimenta. Que tá comendo umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico esse aqui se alimenta. Que tá comendo umas minhocas no fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de casa e se mata o meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode brincar. Eu já fiz tico para ver se conseguia. Botei ao bicho para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão. Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimenta. Que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimenta. Que vai comer umas minhocas no fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de casa se matando meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode finitar. Eu já assisti, tu para ver se conseguia. Botei alguém se para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, alta cama. Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimenta. Que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimenta. Que vai comer umas minhocas no fumar. Mas por

da cidade que adorava. O rio foi o teu berço, o violão foi o teu, o samba a tua oração. Sambista de um mundo novo, da alma simples de um povo, que samba de pé no chão. Velho Chico, tu recordas um violão cujas cordas a mão de Deus rebentou. Por que falta o samba agora, a lágrima que o samba chora na voz que a chama apagou? Por que falta o samba agora, a lágrima que o samba chora na porta a chama apagou. O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saudade, em seu 13º ano no ar, consecutivamente pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, neste domingo de manhã, a pedida é música. Cartinha que vem aqui da cidade de São Carlos, quem nos escreve é o senhor Raul Alvim, que reside na Avenida São Carlos, e ele gostaria de ouvir em arranjo Lírio Panicali do Apavão, Francisco Alves, o Rei da Voz, defendendo Chuá, Chuá. Ainda para ele, que reside aqui em São Carlos, o senhor Raul Alvim, Luiz Lua Gonzaga, com a voz, sua sanfona e sua simpatia, dele Luiz Gonzaga, Dança Mariquinha. Cidade formosa morena, linda, pequena e volta ao sertão. Beber a água da fonte que canta, que te levanta do meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra, volta pra vida serena da roça, daquela palhoça do alto da serra, e a fonte a cantar. E as águas correr. Parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. A branca de luz prateada faz a jornada no alto do céu, como se fosse uma sombra altaneira da cachoeira fazendo escarcéu. Quando essa luz lá na altura